Yo, EDG, Arthur. Vem longe de casa pra acabar o desespero. Fazer virar real a correra do eu. Porque esse grana eu recebo, eu te garanto sossego. Eu não nasci pra ser rico, nasci pra gastar dinheiro. Vem longe de casa pra acabar o desespero. Fazer virar real a correra do eu. Porque esse grana eu recebo, eu te garanto sossego. Eu não nasci pra ser rico, nasci pra gastar dinheiro. O back é do bom, rap na caixa de som. Duas seda, hash e o filtro de cartão. Mas um dia, outro dia, sorte a todos, companheiro. O que vende uma parada e o que troca por dinheiro. Problema é seu, desde o dia que nasceu. Já vem de quem a vida inteira se fudeu. Loja ambulante, tá sempre no corre. De dia e de noite, sonha que esse cara dorme. Com miséria, nova era, agora todo mundo é pobre. Quero ver quem que sobra, só os irmãos e os compadre. Só quer a vida boa, muita grana guardada. Mulher, amante, esposa e namorada. Um carro do ano com as rodas quadradas. Ainda bem, bem, que sonhar não custa nada. Nada pra ninguém, pra chegar em lugar nenhum. Só capricha na foto, não esquece do zoom. Quem avisa amigo é, você deve tá enganado. Agora que eu tenho dinheiro, você não sai do meu lado. Eu vim e fiz, seis bolsos na minha calça jeans. E de fininho, meia dúzia tá feliz. No sapatinho, fui criando a minha raiz. E percebi que agora o mundo é meu país. Que agora o mundo é meu país. Vem longe de casa pra acabar o desespero. Fazer virar real a correra do euro. Porque esse grana eu recebo, eu te garanto sossego. Eu não nasci pra ser rico, nasci pra gastar dinheiro. Vem longe de casa pra acabar o desespero. Fazer virar real a correra do euro. Porque esse grana eu recebo, eu te garanto sossego. Eu não nasci pra ser rico, nasci pra gastar dinheiro. Vagabundo, jogado em baça, corda na sala. No chão, sem dinheiro pra nada, mas na pegada. Bem longe de casa, é comigo, é pessoal. Deu pra entender que o real não é real. Movimento em transição, mundo em translação. Correio, Sedex, de longe vem a salvação. Tenho que enviar um postal lá pro outro lado. Deixar vários felizes e aqui nós sossegado. Buscando o tempo todo ser um cara verdadeiro. Que se foda essa porra, eu não vou guardar dinheiro. Não, te prometo, o mundo ele é pequeno demais. Se for pra gastar dinheiro, me pergunta como faz. A thug é DG, pensamento afetado. Gastando um milhão nesse universo. Vem longe de casa pra acabar o desespero. Fazer virar real a correra do euro. Porque esse grana eu recebo, eu te garanto sossego. Eu não nasci pra ser rico, nasci pra gastar dinheiro. Vem longe de casa pra acabar o desespero. Fazer virar real a correra do euro. Porque esse grana eu recebo, eu te garanto sossego. Eu não nasci pra ser rico, nasci pra gastar dinheiro. Eu nasci pra gastar dinheiro. Eu nasci pra gastar dinheiro. Eu nasci pra gastar dinheiro e fumar ganja o dia inteiro.